gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Vamos dar continuidade à nossa entrevista com o Aurélio Jargas. Como vocês devem ter acompanhado no último episódio, nós falamos um pouco sobre a época dele que trabalhava na Conectiva e como ele trabalhou de fotógrafo de surf, falamos dos livros dele e outros assuntos, e agora nós vamos dar então continuidade, porque tem muito assunto que a gente ainda quer conversar e um episódio só não deu. Então, Aurélio, obrigado mais uma vez por estar de volta aqui com a gente. Opa, eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Então, dá o pontapé inicial nessa segunda etapa da nossa entrevista. Uma das coisas que você mencionou pra gente é que você, se eu não me engano, você falou que você passou 8 anos desempregado, ou mais ou menos assim, eu não sei se esse é o termo correto de ser usado, né? Mas é que em inglês você fala between jobs, então está entre trabalhos, né? Então foi mais ou menos isso aí, você falou 8 anos mais ou menos desempregado, não foi isso? Isso, desempregado, sem emprego, não sem renda, né? Sem emprego. Certo. Então, quer dizer, eu baseado na conversa que a gente teve no primeiro episódio, eu acredito, e você me desminta se eu estiver enganado aqui, que realmente você não tinha um trabalho fixo, né? Não tinha uma pessoa que era o seu empregador, mas você estava fazendo outras coisas e gerando renda em outras formas. Então, nesse período, que foi aí que nasceram vários desses seus projetos, que nós vamos conversar agora, os seus livros também devem ter saído nessa época, correto? Sim, exatamente. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, porque eu imagino assim, quando alguém pensa assim, pô, vou ficar sem trabalho, mas, tipo assim, geralmente essa frase não parece que coincide com pensamentos assim que você estava fazendo algo que era aproveitável, algo que era útil, né? Então a pessoa fala, geralmente você pensa assim, pô, 8 anos sem desempregado, você não deve estar fazendo nada de útil na vida, mas o seu histórico mostra que isso não é verdade. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, você acha que o fato de você não ter um trabalho fixo te ajudou a desenvolver os projetos e os seus livros? E eu não digo assim em termos de tempo, né? Porque você pode falar assim, pô, claro, né? Eu não tinha um trabalho fixo, então eu tinha todo o tempo do mundo para me trabalhar e tal, tal, tal. Mas não é verdade. Você pode estar desempregado e estar sem, sei lá, sem ideias, sem saber o que fazer, né? Você realmente fica meio perdido. Esse período te ajudou em alguma coisa em relação a achar inspiração, a achar todas as coisas que precisavam para criar os projetos e os livros? Sim. A parte do tempo, ela acaba sendo bem importante mesmo. O tempo e o sentido, assim, da tua mente, né? Porque eu me dedico. Então, se eu estou trabalhando para alguma empresa, eu vou ficar pensando sobre os problemas que eu tenho que resolver naquela empresa. Ah, o bug no software que eu estou desenvolvendo, o teste que não deu certo. E eu, às vezes, não consigo nem desligar, né? Volto para casa pensando nos problemas da empresa. Você não estar trabalhando para ninguém, você está trabalhando para si próprio, a tua mente fica 100% livre. Acho que esse que é o grande lance. Os problemas são aqueles que você quer focar. Ninguém está te obrigando a focar em nenhum problema. Então, tinha dias que eu queria fazer um site, eu ia lá e fazer um site, apareceram os livros, tentei outras coisas. Acho que favorece muito a criatividade, você estar com a mente livre. Então, eu acordava, para mim, acho que a hora de acordar é a melhor de todas de criatividade. Eu geralmente acordava com ideias, então, puxa, eu estava na cama ainda, aquele meio acordando, meio dormindo e pensando em alguma coisa, já maquinando uma ideia para alguma coisa, um site, um programa, alguma coisa. Já, primeira coisa, já levantava e anotava num papel essa ideia. E durante o dia, como eu não tinha que sair para nenhum trabalho, eu podia desenvolver essa ideia. E no fim do dia, ver se isso chegou a algum lugar, ou se não joga fora, ou se não, puxa, essa é uma ideia que acho que vale a pena eu investir mais, então trabalha mais dias nela. Então acho que isso, essa mente livre, ela te a tua criatividade, ela fica com o potencial completo. Você, várias das coisas que eu fiz nunca viram a luz do dia, tipo, parei no meio do caminho, vi que não ia para frente, aquela coisa, né, o pessoal só vê o que deu certo, né, mas teve muita coisa que foi jogada fora. E foi muito bom ter o tempo para fazer isso, ter a mente livre para fazer isso, e ainda bem que eu consegui que algumas dessas coisas gerassem algum tipo de renda, né, para eu poder continuar fazendo isso, porque senão ia passar aí uns 6 meses, a minha rescisão da Conectiva ia secar, e eu ia ter que voltar para Curitiba, voltar para trabalhar numa empresa normalmente. Então, os livros... É legal, eles dão uma graninha assim que não se compara nada com um salário. Os meus dois livros, até hoje, eles geram em torno de R$ 1.000 por mês de direitos autorais. Então você pensa, ah, o cara vai viver de livro. Cara, se tu conseguir viver com R$ 1.000, aí, dois livros que vendem legal, tudo bem, você pode viver de livro. E em Matinhos, R$ 1.000 era muito dinheiro. Tipo, novamente, eu estava na casa da família, não tinha que pagar aluguel, andava só de bicicleta, não tinha gasolina, não tinha carro, não tinha nada. Então é muito barato você viver. Por isso eu consegui ficar 3 anos lá, sem ganhar um salário ou ganhar uma renda maior do que isso. E claro, se for pensar estritamente em termos financeiros, porra, o cara ficou lá ganhando R$ 1.000, tipo, enquanto eu tô aqui na Megacorp ganhando 5 mil, 7 mil. Acho que é uma questão de escolha. Eu sou meio ripongo nessa área, assim, tipo, de não botar o dinheiro em primeiro lugar, né? Eu acho que eu valorizo muito a minha satisfação, o meu tempo, né? Pô, tô investindo aqui, vou investir 8 horas do meu dia, um terço do meu dia. Eu tenho que estar trabalhando numa coisa que eu goste, que eu queira estar fazendo isso, e não somente pelo dinheiro. Tipo, é muito triste você precisar realmente daquela grana e ter que fazer o que você não quer, né? Eu tive a sorte de não precisar ir atrás disso. E daí você tem a criatividade, você vai ter um monte de ideias, a maioria delas não dá dinheiro, a maioria é nerd que gosta de programar, de experimentar, de ficar resolvendo problema. Então a maioria das minhas ideias era coisa assim, para o meu prazer intelectual. E algumas delas, puxa, até dava uma graninha. Então aí comecei a fazer alguns sites também e colocar AdSense. Então vinha uma graninha do Google lá, da publicidade, né? Um pouquinho. Mas eu vi que de pouquinho em pouquinho você conseguia juntar o um valor legal no fim do mês. Então, se eu ganho aqui aqueles 1.000 com o livro, se eu ganho mais aqui alguns reaizinhos com o AdSense, aí você já inventa mais um negócio, uma camiseta, uma caneca, sei lá, né? Tem várias maneiras que você consegue, ainda mais hoje, mas tá tudo mais fácil de você monetizar coisas. Então, uma filosofia é diferente. Em vez de você ter um único emprego que te dá uma bolada no fim do mês garantida, é um caminho bem certo, assim. Aí vou te dizer, ah, o cara sabia o que estava fazendo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu fui fazendo. Tipo, no, infelizmente, diferente da Conectiva, que eu tinha um guru, né, que era o Arnaldo lá, que me dizia o que fazer. Ali eu não tinha um modelo, não conhecia ninguém que fazia algo parecido, então eu fui experimentando e falei, vou indo. Eu sempre tive bem firme assim na cabeça. Não, o dia que eu quiser, o dia que isso tudo não der mais certo, eu volto para Curitiba e vou trabalhar em qualquer empresa de software, tipo, né? Eu acho que isso nunca foi assim, meu Deus, um problema. O que que eu vou fazer da vida se isso não der certo? Então eu tinha essa confiança que emprego tem, é só você ir atrás e você consegue. Então eu estava muito tranquilo para experimentar. Então eu experimentei várias coisas. E nisso, tipo, se lá no começo você me dissesse, cara, você vai ficar 8 anos em casa, tipo, eu nunca diria que isso aconteceria. E para mim passou muito rápido. Hoje, olhando assim, nossa, mas 8 anos, eu fico até com uma impressão, mas o que eu fiz em 8 anos? É muito tempo, tipo. É engraçado isso. E a incerteza, ela nunca sai. Tipo, eu tava lá morando sozinho e todos os meus amigos. Os ex-Conectiva, né, todos bem empregados em empresas grandes, alguns morando fora, e eu lá sozinho na praia, pirando nas minhas coisas. Então, claro, a incerteza, ela nunca, nunca saiu da minha cabeça. Será que eu estou fazendo certo? Será que isso vai levar a algum lugar? Será que eu não vou me arrepender de não estar construindo uma carreira nesse momento? Mas eu estava me divertindo muito, eu estava gostando muito, E eu acho que é muito legal você poder trabalhar nas tuas coisas. Tipo, nossa, é um livro que eu tive a ideia de fazer, que saiu da minha cabeça e tá aqui, agora tá aqui na minha frente, essa papelada aqui. Ou um software que foi uma ideia minha, que eu acordei com ela e depois de alguns dias tá lá e aconteceu. Então, isso é uma coisa que no emprego normal você dificilmente você tem, porque sempre você recebe uma tarefa que alguém passou para você. E é para o bem da empresa, ou para o bem dos clientes da empresa, nunca é aquela coisa assim que é o teu filho, digamos, né? A tua criação. É uma coisa meio artista, meio hippie mesmo, né? E eu gostei muito de experimentar isso durante todo esse tempo. Nunca faltou dinheiro, felizmente. Essas rendas foi muito variável, o AdSense. Meu, o AdSense chegou uma hora que estava dando muito dinheiro, tipo, para mim, né? Pelo menos estava. Chegou a dar mais de R$ 1.000 de AdSense no mês. Aí depois caiu. Caiu e nunca mais voltou. Tipo, nunca mais voltou. Hoje, olhando os gráficos, dá vontade de chorar, assim. O AdSense meu tá lá no fundo do poço. Tá dando muito pouco dinheiro. E os livros se mantiveram. O livro eu acho curioso, porque eu tive a sorte de pegar dois assuntos que não muda, né? Que são estáveis. Se eu tivesse escrito um livro de, sei lá, PHP 3, hoje não ia vender mais nada. Mas expressões regulares e shell script são coisas que lá desde a década de 70, né, na criação do Unix, eles já estavam lá. E 40 anos depois, hoje, a gente está aqui com os mesmos conceitos. Então, ele, sorte mesmo, são conceitos que não mudam. Então, não tem problema. O livro não é sazonal, né? Se ele vende bem, ele continua vendendo bem. Quer dizer, eu acho bem, eu acho que vende bem, né? Em torno aí de 100 exemplares por mês. Para mim, isso eu acho incrível eu vender isso no mês de um assunto nerd desse jeito, né? Se for comparar com o Paulo Coelho da vida, cara, é uma gotinha, né, no oceano. Mas para mim, eu sempre me surpreendo. Nossa, como tem gente que tem interesse em expressões regulares e shell script, e isso não morre. Então, para mim, é muito gratificante. Poxa, fiquei lá 8 anos. Desempregado, fiz esses dois livros, o Expressões Regulares, acabei fazendo várias edições, né? Mas assim, que legal que até hoje isso ainda rende frutos, tipo, até hoje tem gente comprando aquele trabalho lá de anos atrás. Até essa é uma coisa interessante do livro, ele é um trabalho pesado, você se lasca, você se interna, você fica meses trabalhando muito pesado, mas depois que você lança ele, acabou o trabalho. Ele tá feito, é tipo um quadro que você pinta e você não mexe mais, pelo menos até a próxima edição, mas você não mexe mais. E daí a editora que se vira de imprimir, de mandar para as livrarias, de processar pagamento e tudo mais. Então isso é uma coisa legal, assim, é um trabalho mais duradouro, ao contrário dos softwares, né? Quando os softwares que eu escrevo, alguns já não funcionam mais, tipo, porque a tecnologia vai mudando e ficou, né? Você não consegue às vezes nem rodar mais. Teve um joguinho que eu fiz uma vez quando eu era adolescente, e hoje eu queria rodar de novo, eu não consigo mais. Eu não tenho mais aquele ambiente que tinha na época, né, para rodar. Então o livro acaba sendo uma coisa mais física, talvez, mais real. Ou, por exemplo, a satisfação da a minha mãe, né? Lá na casa dela tem uma pilha com os meus livros lá na sala, na escrivaninha da sala. Para todo mundo que chegar, né, o orgulho da mãe, assim, né, quando Mas chega lá, ela mostra, olha os livros que o Aurélio escreveu. Então isso é uma coisa legal, assim, do livro ainda ser bem valorizado hoje, assim, é gratificante. Então, acho que o resumo é, o foco não é o dinheiro. Esse caminho que eu escolhi, ele não dá grana. Se eu fosse mais empreendedor, talvez sim. Eu não tenho essa coisa do empreendedor, de montar um negócio e tal. Eu podia monetizar coisas de maneira diferente, mas não adianta, eu sou mais artista mesmo e gosto de fazer mais pelo prazer. Então, vivendo numa cidade tranquila, pequena, com custo de vida baixo, rola fazer. Se você curte isso, se você quer ter uma vida, digamos, com qualidade de vida, sem estresse, e vida simples. Agora, se preza por conforto, porque não quero ganhar bem, quero ganhar um salário, daí, não dá, tipo. Nesse esquema, pelo menos que eu fiz, ele não é para você ganhar o equivalente a um bom salário de mercado. É escolhas, né? O motivo que eu perguntei isso para você era mais para validar umas coisas que eu tinha lido e que eu pensei também em algumas coisas. Então, para te dar um exemplo, né? Muitas vezes, como eu mencionei no primeiro episódio, eu gostaria de escrever um livro, né? E eu vejo, eu leio muito sobre, eu leio muitos livros e eu leio muito sobre autores também, né? Como foi que eles passaram a vida deles. Então, uma vez que eu li um livro, aí eu vou lá, tipo assim, eu vou no Wikipedia e vou dar uma pesquisa, vou dar uma olhada, vou dar pesquisada para ver como é que foi a vida do autor, né? Que tipo de problemas que ele enfrentou quando ele era jovem, quando é que ele começou a escrever e coisas parecidas assim. Então, uma coisa que eu notei é que muitas vezes os autores parecem, muitos dos autores famosos, os clássicos assim, eles realmente tiveram que ter esse breakzinho, sabe? Que passar um tempo onde que eles se dedicavam 100%, 200% só no livro e nada mais, né? Então, eu vejo esse eu não sei como é que fala isso em português, esse pattern, esse como é que fala? Padrão. Né? Que tipo assim, que parece que muitos deles passaram pela essa mesma coisa. E me parece que se não fosse por causa dessa pausa na vida profissional deles, se eles não tivessem feito isso, talvez o livro, ou talvez o livro não teria saído, ou talvez o livro teria demorado para sair, né? Porque essa pausa foi o que fez, ajudou bastante. Então, esse é um dos motivos. E o outro Sim. motivo. E o outro motivo, cara, é, por exemplo, tem um amigo nosso de podcast, né? Que é o Rafael Rosafu, ele do Grok Podcast, ele estava trabalhando na Red Hat até umas 2 semanas atrás e ele saiu, né? Ele botou lá no Twitter, botou uma foto do chapéu dele dizendo assim, ó, tô pendurando o chapéu por agora. Então, e ele falou para mim, ó, Gui, eu saí, mas é porque eu tô dando tempo também, tô precisando de um tempo para pensar em algumas coisas, dar uma descansada. Então, você saber chegar nesse ponto na sua vida, qual tipo assim, você ter a maturidade e de preferência também poder estar bem organizado para poder falar, eu preciso desse tempo, dinheiro não é tudo, eu preciso me dedicar à qualidade do meu tempo e não a quantia de dinheiro que vai entrar no banco. Então, quando você falou esse lance, né, de ter passado certos anos, e eu me parecia que eles estavam coincidindo justamente com essa época sua de criatividade, essa época produtiva, né, de não estar trabalhando numa companhia, mas ser produtivo, são as coisas que parece que não vão uma com a outra, né, não se encaixam bem. Mas no seu caso, foi mais um exemplo para mim de que não tem nada a ver, que não ter um trabalho fixo não quer dizer que você não está sendo produtivo. Então, esse foi o motivo pela minha pergunta, saca? Sim, não, mas é aquilo, eu acho que ficar sem trabalhar ninguém gosta, né? Ou trabalhar, não sei se é exatamente o termo, mas é difícil o cara que tá ali em casa, só quer ficar vendo TV o dia inteiro e não fazer mais nada, você sempre quer fazer algo, né? E eu acho que a diferença é realmente essa, você tá com a mente livre para fazer coisas tuas, ideias tuas, desenvolver as tuas ideias, sem se preocupar com uma empresa, ou com o mercado. E você citou maturidade, né? Eu não sei se maturidade ou inconsequência, na verdade, né? Porque, por exemplo, porque no meu caso, quando eu tomei essa decisão, foi difícil, claro. Eu estava lá empregado, não estava casado e não tinha filhos. Então, isso ajudou muito. Se eu tivesse casado, a decisão não seria só minha. Se eu tivesse filhos, provavelmente eu não teria feito isso, porque daí não ia conseguir ter essa vida simples e riponga com pouco dinheiro, né? Então acho que também tem que levar isso em conta. Não, acho que não é uma solução assim aplicável de maneira geral, né? Varia muito de pessoa para pessoa. E voltando à primeira coisa que você falou dos autores, dos livros que se isolam, né? Você até ouve histórias, né, do cara que foi lá para uma cabaninha no meio de um vale, de um lago, não sei aonde, e ficou 1 mês, 2 meses morando sozinho lá, né, para terminar o livro. Então é bem isso, porque você precisa dessa imersão mesmo, acho que a palavra é imersão. Ah, se você pensar assim, ah, não, eu vou escrever meia hora por dia, não sai, não adianta, não vai sair. Você leva quase meia hora só para voltar no ponto que você parou no dia anterior. nossa, onde é que eu tava, mesmo que seja um livro de ficção, talvez, onde é que eu tava na história, né, em que ponto que eu tava, em que ponto que a minha mente tava 24 horas atrás. Então o livro, ele é um trabalho assim que você precisa de muitas horas seguidas sem parar. Não é um trabalho que sai de maneira intermitente, não adianta. Então acho que por isso que acaba tendo esse padrão, esse pattern, como você falou, do cara se isolar, virar o ermitão que escreveu o livro. Eu acho que tem tudo a ver com o processo do trabalho mesmo. Até porque a inspiração não tem hora, né, cara? Então não tem como você falar, eu vou de 11 às 12 eu vou escrever, né? Porque se você não tá inspirado, não vai rolar. Cara, e é bem isso. Às vezes tinha dias assim que você fica horas, no meu caso, escreve um parágrafo, apaga. Escreve, apaga. Ou escreve um capítulo, escreve uma página inteira e depois você apaga ela inteira. Porque se você não está inspirado, tipo, eu insistia, né? Tem gente que gosta de dar uma pausa, fazer outra coisa, e isso também é bom. Mas eu, quando fico insistindo, você acaba apagando muito. É bom que está desenvolvendo a ideia, né? Não deixa de ser uma evolução que está desenvolvendo a ideia. Mas tem dias que realmente o troço não anda, não adianta. Você trabalha o dia inteiro e no final você joga tudo fora, não aproveita nada. E é assim, tem dia que o troço vai... quem tem blog vivencia isso também, né? Você vai escrever um texto, tem dia que sai fácil, tem dia que você se bate, demora e não sai. Diferente da programação, né? Eu sou meio escritor, meio programador, eu gosto igual dos dois. Esse lado é bem diferente. A programação, você senta e você faz o que você tem que fazer. Você faz o algoritmo, você faz funcionar. Se está com bug, você arruma, você consegue fazer funcionar. A escrita tem vezes que não adianta. Não basta só você ter a vontade e o tempo. Tem dias que realmente não sai. Não adianta. Pode crer. A questão de desenvolver também acaba que tem dias que você, se você não está inspirado, até aquele problema mais simples, você fica preso, né, um tempão. Eu não tenho. Nunca cheguei, quer dizer, um tempo atrás eu mantinha o meu blog, até tá com teia de aranha faz alguns anos, e alguns não, muitos pelo jeito. E realmente, essa questão de, tinha dia que eu chegava, escrevia um post facinho, e tem dia que às vezes até algo que eu preciso realmente escrever, talvez mandar um e-mail, alguma coisa assim, que eu tenho que elaborar um pouco mais sobre algum assunto, e fica um negócio bem pesado. Então, talvez escrever um livro não seja para mim. Ah, mas quem tem a disciplina de ter um blog e fazer posts periódicos, eu acho que já é um grande caminho andado se quer escrever um livro. A rotina é mais ou menos a mesma, só que num ritmo bem mais intenso. Entendi. Bom, eu vou ver se pelo menos que com essas dicas eu volte a escrever o blog. Isso é algo que eu tenho prometido para mim já faz algum tempo. E bom, vamos ver como é que vai ser, né? Quem sabe agora os ouvintes vai pedir o livro do Og, o Que nem livro sobre a saiu, né? conectiva. Estamos cheios de resoluções aqui hoje, né? Isso. E o blog meu. Então aí fica todo mundo com alguma coisa assim para poder pessoal comentar e falar aí. Bom. Você até mencionou isso brincando, mas é verdade, tá? Para quem está ouvindo aí, se você gosta do trabalho deles, deixa um comentário lá. Se você curte esse podcast, se você quer que ele continue, deixa um comentário, nem que seja só uma linha, cara, eu gosto, manda um e-mail, manda um tweet. Eu acredito que eu posso falar por vocês por isso, é porque eu sinto que, como a gente faz esse trabalho de criação, você sempre, às vezes, fica naquela dúvida: será que alguém se importa com isso que eu estou fazendo? Será que eu tenho público? Será que isso vale a pena, esse esforço que eu estou fazendo? E quando a pessoa te responde, te retorna, né? Pô, gostei, massa, te dá uma sugestão, te dá um incentivo. Acho que isso é um combustível para você continuar fazendo. Então é bem importante, tá? Para os ouvintes aí, se você curte o trabalho dos caras, agradece, manda um e-mail, dá a tua opinião, dá teu feedback, que isso é bem importante para quem cria, para quem produz conteúdo. Falou e disse, cara. Disse tudo mesmo. E obrigado também por falar isso. A gente, sempre que recebe um comentário lá, a gente faz de tudo para responder o quanto antes. Então, bom, não sei se isso é bom ou ruim, mas acaba que o volume de comentários é muito baixo e a gente consegue dar conta. Eu acho que a gente vai ter problema quando ficar muito grande e a gente querendo responder tudo, mas na hora. A gente chegar no problema de ter tempo, né, para fazer isso. Mas enquanto tiver dando, com certeza a gente vai ter sempre o prazer de responder, de estar assim. E o feedback é sempre muito bom. Ah, E legal. É pouco, mas é de qualidade, né? com certeza. Bom, por falar em feedback, e até mudando um pouco de assunto, a gente estava falando sobre projetos, um deles era a questão dos livros, né? Nesse período que você ficou aí 8 anos desempregado, entre aspas. Bom, um deles que a gente viu que é até bem antigo é o Funções EZ. E a última vez que eu chequei, acho que até no seu blog, parece que foram, na época, né, eram 15 anos de projeto. E Isso, esse ano fez 15 anos. então começou em 2000 e é um tempo bom, porque eu, por É exemplo, triste que tenho você vai vendo que ele tá ficando velho, né, cara? com Você pensar certeza. ainda 15 anos atrás. Eu vejo isso pelos meus irmãos mais novos, né? Eu tenho um irmão de 9, vai fazer 10 esse ano, e tenho uma irmã de 3. E à medida que o tempo passa, vai tendo aniversário deles, e eu falo, nossa, já tá com 3, já tá com 4, já tá com 5, já tá com 10, e eu acho que a questão do projeto acaba remetendo isso, né? De você parar, pensar, falar, nossa, fez mais um ano de projeto. Sim, é aquilo que se lá no começo te disserem, você sabia que daqui 15 anos você ainda vai estar mexendo nesse software? Tipo, eu nem começava. Não, não. Não vou nem começar esse trabalho. Mas tu vai fazendo, e quando vê, passou os anos. É, eu tenho o TXT Tags também, que péssimo nome, que eu não pensei na pronúncia dele quando eu criei, mas enfim, também acho que vai fazer 15 anos esse ano. E assim vai, cara. É uma loucura. Tipo, às vezes você não sabe nem por que que você ainda tá continuando nesse troço, né? Mas vai tocando pra frente. Aí entra mais uma vez o feedback, é o que dá aquele impulso, aquele empurrão, né? Poxa, ainda tem gente que usa, ainda tem gente que se importa, então vale a pena eu investir mais do meu tempo pra melhorar esse software. Mas é uma loucura pensar, tipo, puxa, 15 anos, eu acho tempo demais. Mas conta pra gente aí então o que que tem de tão interessante no Funções EZ, por exemplo, que fez com que você trabalhasse esses 15 anos aí no projeto e também que tivessem pessoas interessadas esse tempo todo. O que que ele faz de interessante? Ele é para quem usa a linha de comando do Unix, do Linux, do Mac OS, o terminal do macOS. Ah, você tem vários comandinhos, né, no Unix. É tudo, para quem nunca usou, é a famosa tela preta, né? A tela preta que os nerds vão lá e digitam algum comando e aparece um monte de letrinha na tela e o cara fica o dia inteiro ali e você não entende o que ele está fazendo ali. Para essa galera, você tem uma gama de comandos à tua disposição ali para você usar e fazer o que você precisa fazer, seja isso, tudo que você faz na interface gráfica, você pode fazer ali também em geral na telinha preta, só que de maneira diferente. Então, preciso renomear arquivos, preciso, sei lá, editar arquivo, fazer o que você precisa. E a Funções EZ, ela é um complemento, são comandinhos adicionais, todos com o mesmo prefixo ZZ, ZZ alguma coisa, ZZ dólar, por exemplo, da cotação do dólar. Ah, tá, mas isso eu já vejo no meu celular, eu já vejo no site do, sei lá, de que site que você acessa para ver isso. A grande é, tipo, para quem já está na linha de comando e já está na tela preta, você não quer sair da tela preta para ver esse tipo de informação, eu não quero ter que ir lá no browser, abrir um site, esperar carregar, só para ver quanto está a cotação do dólar. Eu já estou lá, eu digito ZZ dólar, enter. Pronto, já aparece na minha tela o valor que eu estou procurando e continuo trabalhando ali. Então, acho que é mais uma questão assim, da praticidade e de você permanecer naquele ambiente Unix, da linha de comando. Então, está com cento e. Hoje já está com 170 e poucos, quase 200 desses comandinhos, que cada um faz uma coisa diversa. Alguns consultam sites na internet e daí só mostra o que importa, por exemplo, resultado da loteria, mesma coisa. Ah, quero saber como foi o resultado da Mega Sena, sei lá, tem lá ZZ Loteria, Mega Sena. Ele te dá o último resultado da Mega Sena. Então, coisinhas assim, ou renomear arquivos, você tem um monte de arquivo com nome esquisito e quero fazer um nome padronizado. Aí tem várias ferramentinhas, pequeninas ferramentas, seguindo a filosofia do Unix, né, de faça uma coisa e faça bem feito. cada uma funçãozinha faz uma única coisa, tenta se mesclar no ambiente Unix, de funcionar de maneira igual, de aceitar pipe de entrada, na entrada, na saída, só processar texto, recebe texto na entrada, joga texto na saída, tem as opções menos H, menos menos help, tem um textinho de ajuda. Então, a ideia realmente é essa. O pessoal, cada um acho que tem suas, os dois usuários, acho que cada um tem as suas funções preferidas. Você baixa o pacote, você baixa, é um único arquivão, você baixa, coloca na tua shell e fica ativo ali todas as centenas de funções. Você digita zz, tab, tab, ele te mostra todas as disponíveis. E daí você sai usando. Então eu acho que justo essa diversidade de você ter várias pequenas ferramentinhas, pequenos comandos diferentes é o que deu a longevidade, porque se eu for olhar, acho que começou com umas 20 e poucas. Se eu for olhar daquelas 20 iniciais lá do ano 2000, talvez quase nenhuma ainda esteja ativa hoje. Elas foram, né, à medida que para de funcionar, que não tem mais sentido. Por exemplo, tinha uma que era zz fresh meat, para consultar o site fresh meat, que anos atrás era relevante no mundo Linux, né, e hoje nem existe mais. Pode crer. Então, elas vão se reciclando. E daí o trabalho mais é esse, é criar novas. Os sites mudam, como a gente consulta sites, a gente consulta de maneira bem artesanal, assim. Então, por exemplo, eu quero uma informação que está no site específico. Eu baixo o HTML dele ou a página interpretada já usando o Links, que é um navegador de modo texto, tá? Quem não conhece, existe sim um navegador. Você pode, na tela preta, navegar pela internet, carregar a página do Google, carregar. Não vai carregar o Gmail, coisas assim, né? Mais complicadas, mais sites simples, tipo Wikipedia, funciona normal. E daí você faz uns grepes, faz uma extração de texto naquele texto que você baixou. E isso, se o site mudar o formato dele, qualquer coisa que ele mude no layout, nas tags, vai quebrar a nossa ferramentinha. Aí tem que atualizar. Então é um trabalho assim, aquele trabalho de gato e rato que não acaba nunca. A gente arruma, o site muda, a gente arruma. Aí o site, por exemplo, coloca um captcha lá que você tem que digitar, né, uma palavra e tal. Aí quebrou, daí o nosso robozinho não tem como puxar. Então esse já a gente já não consegue mais extrair informações dele. Então tá sempre quebrando, arrumando, criando novas, umas sendo aposentadas, e esse trabalho não acaba nunca. E acho que talvez justo por cada vez que você mexe, está mexendo numa ferramentinha que é diferente, acho que talvez por isso que não, sabe, não enche o saco de puxa, tô de novo mexendo nesse software. Na verdade, são vários pequeninos softwares, cada vez você está resolvendo um desafio diferente, um problema diferente. Acho que isso ajuda também a ter uma longevidade maior. Estava olhando aqui no GitHub, né, o seu código, o Funções EZ, hoje ele está hospedado no GitHub, mas o histórico dele vai até 2007. Ele estava hospedado aonde antes? No meu site, eu não usava o controle de versão. Ah, pode crer. Legal. Ele tem o site, né, funçõeszz.net, e a gente desenvolvia sem usar aquela coisa, né, bem sem usar controle de versão, nada. E até interessante, se for ver códigos antigos, eu acho interessante como programador você olhar teu código antigo e achar uma droga, né? Eu acho que é importante isso, que você vê que você melhorou, né, pelo menos. E se você vê as primeiras versões, o código era horrível, era tudo uma maçaroca, tudo grudado, sem comentários, sem espaçamentos, nem a gente conseguia entender direito. E é engraçado que na época era até um orgulho fazer um código assim, olha só, numa linha só consegui fazer um monte de coisa, usar nomes de variáveis horríveis. E isso mostra a evolução como programador também. Tipo, hoje eu entendo o valor de um código bem feito, que você possa dar manutenção. Até o livro Shell Script Profissional, eu tento passar um pouco disso, porque a galera do script, a galera que faz script, geralmente é um administrador de sistema, um cara que não tem formação de programação. Então ele faz os scripts dele, funciona, automatiza as tarefas. E às vezes ele não entende o valor que é de você fazer um código bonito, bem feito, alinhado, comentado. Então, tento passar um pouco disso também. Eu passei por esse processo, né? Eu tive esse aprendizado doloroso de ter que pegar esse código inteiro das funções e refazer ele inteiro, reformatar. E hoje é legal que ele serve de estudo. Então, eu sempre digo para quem está aprendendo Shell, a melhor coisa é você ver um código pronto, você vê um que já está funcionando e vai lá. Eu aprendi assim a programar, tipo, olhando códigos prontos e vai mexendo, vai fuçando e vai tentando fazer funcionar. E, então, ele serve de exemplo de códigos, Shell Script, se quer aprender, está lá, serve para isso. Cara, e olhando aqui, eu tô olhando o código fonte, né? Você tem os testes também. Então, você escreve o código para as funções, mas também tem testes para as funções. Que Isso. é Você bem bacana isso, né? viu o formato do teste? Como é que é? Essa é a próxima pergunta, queria que você explicasse pra gente. Eu tô olhando, por exemplo, aqui o teste do ZZ ASCII, por exemplo. Explica pra gente o formato, porque. Quer dizer, essa é a nossa praia, né? Eu e Eliezer trabalhamos em automatização de ferramentas, né? Então a gente escreve testes justamente para exercitar o produto pela, sei lá, por várias camadas, pela interface gráfica, pelo API ou pela linha de comando, e é tudo usando Pô, Python e legal. tal. É, então esse Massa. formato me chamou a atenção. É o formato da linha de comando, né? Sabe o doc test do Python? Sim. Que você escreve na própria documentação da função, você escreve um trechinho de código que é como se você estivesse usando o prompt interativo com o comando e a resposta dele logo abaixo. Pegando essa mesma ideia, antes as funções Z tinham uma suite de testes manual que a gente tinha feito. Eu falo a gente porque eu não faço sozinho, tá? Eu comecei software sozinho, mas eu tive um companheiro, um parceiro de programação, o Tobias Gaúcho, ficou anos comigo programando. Hoje é o Itamar, lá de São Paulo, que me ajuda com as. A me ajuda não, a gente faz junto as funções EZ. Hoje ele até trabalha mais do que eu, até, na verdade. E surgiu a necessidade, puxa, a gente precisa melhorar essa suíte de testes aqui. E daí me deu um estalo de fazer, não. Então, beleza, eu preciso de um testador para as funções EZ. Não achei nada que. Aquela coisa do programador narcisista, né? Não achei nada que me satisfizesse, então vou fazer o meu. O meu vai ser o melhor. Aí comecei um projeto novo. Eu chamei de CLI Test, de Command Line Interface Tester, né? Que é um testador de linhas de comando. O que que isso significa? Eu quero testar linhas de comando, não importa se é um comando em Python, em Ruby, em Shell, não importa. O testador, eu vou dar uma linha de comando para ele e logo embaixo vai ter o resultado. Depois vai ter outra linha de comando e outro resultado e assim vai. O testador vai ler esse arquivo que é exatamente igual você pegar teu histórico da linha de comando. Se você digitar um monte de comando, ver os resultados. Copiar e colar dentro do arquivo texto. Então ficou lá tudo o histórico dos comandos e dos resultados. Esse programinha lê esse arquivo texto, executa aqueles comandos que estão descritos neles e compara se a saída de agora é igual à saída que está registrada naquele arquivo texto. Então, exatamente o mesmo funcionamento do doc test do Python. E daí eu acabei escrevendo ele em Shell também, e fiz em Shell portável, né, POSIX, para que funcione no Debian também, que usa o Dash, né, não usa o Bash. Funciona no KSH também, então foi um desafio extra para eu poder aprender sobre portabilidade de Shell Script também, que é um outro universo que acho que dá um livro inteiro para falar só sobre isso. Mas o principal objetivo era a facilidade de qualquer um poder escrever teste, porque o teste, né, eu também só com o tempo fui aprender como é importante você ter testes no teu software, né, e ter uma suite de testes bem extensiva que pega tudo, porque é tão tranquila a vida, né, quando você pode programar lá, fazer o que você quiser e depois só rodar a suite de testes e ver que passou tudo, tipo, te tira um peso das costas e você nunca tem aquela certeza, será que eu estou quebrando alguma coisa com essa minha alteração? E só que daí são muitas funções, então tem muito teste. Cada uma delas eu tenho que testar todas as opções, todas as interações. Eu queria um formato muito simples de você criar testes, que pessoas não programadores também pudessem criar testes. Então é daí que surgiu a ideia desse testador. A praticidade é o quê? Você executa na linha de comando, normalmente, depois só copia e cola no arquivo texto e aquilo ali vai ser repetido infinitamente e atestar que está funcionando. Esse foi meu último software, assim, o mais A criação mais recente. Na verdade, até, eu nunca nem anunciei ele. Porque eu fiz em 2013, daí eu ia fazer um post no blog, ou anunciar no BR Linux, né, que é o site que eu geralmente anuncio as coisas e o pessoal do Linux acessa. E acabei me envolvendo com outras coisas e até hoje eu nunca fiz esse post. Então acho que podemos considerar que agora é um anúncio, primeiro anúncio oficial desse software. Pô, bacana. Então, Castalho Podcast, furo jornalístico aqui, então. Exatamente. Massa. Eu achei muito interessante, então, e obrigado pela sua explicação, porque realmente fica bem ainda mais fácil de entender como funciona. E eu consigo ver a beleza e a simplicidade, eu consigo apreciar bastante isso. E o fato de que, então, como você mencionou, não importa a linguagem que você está usando, né? Porque você está comparando o comando com a saída, esse que é o Isso. objetivo, né, que ele vai fazer. Então, eu até vejo assim, por exemplo, se eu estivesse escrevendo um teste e eu quero ver assim, será que funciona bem mudando a linguagem do sistema, né? Vamos ver como é que sai em japonês. Então, é super fácil de escrever o teste, né? Isso, eu rodo ele no sistema, capturo a saída e esse é o meu teste. Isso. O ambiente de execução é exatamente o mesmo de quando você está na linha de comando, porque é o mesmo. Você pode definir variáveis dentro do teu teste, usar essa variável lá na frente. Tipo, é como se você tivesse na linha de comando. É o mesmo ambiente. Então, pode definir funções, mudar a língua do sistema. Enfim, ele dá um eval lá e executa o teu comando. Aí você pode capturar a saída de erro. Né, a saída padrão, o código de retorno, fica bem flexível para você, contanto que você saiba, é claro, usar bem a linha de comando Unix, né? Ele fica bem flexível para você escrever testes. Show de bola, bacana. Eu acho assim que a gente falou muita coisa interessante. Pelo menos teria mais aí uns 3 ou 4 episódios para a gente ficar conversando, porque esses projetos são bem interessantes. Inclusive, para o pessoal que tem dúvida lá no Subway, né? O Funções EZ te ajuda a pedir o lanche lá. Eu acho que poderia até Tem Puxando para o lado empreendedor um pouco, quem sabe alguém não monta um totem usando funções EZ. Mas olha aí. Tem tem o Manilog também, né, cara? O Manilog também que é bem interessante. Botar um link depois lá no post para o pessoal dar uma olhada. Mesmo que a gente não tenha falado sobre ele, botar um link lá. É bem bacana ele. a gente vai um colocar. gerenciador financeiro, o único arquivo HTML. Usa JavaScript, bota os dados lá no final do arquivo e você não precisa usar uma planilha, gera uns relatórios automáticos e tal. Eu uso até hoje, eu gosto. Eu já brinquei com ele logo no, no, nas primeiras versões dele, eu lembro de ter brincado com ele. É show de bola. Oh, obrigado. A gente também E vai tem o deixar teu o. amigo Shater também, né? Isso. Vocês conhecem o amigo Shater? A gente tava brincando com ele mais cedo hoje. Cara, pior que olha. Eu fico indignado que a gente, né, por exemplo, funções EZ, estou há 15 anos desenvolvendo, é útil, tem várias ferramentas, tipo, é um software útil. O Migo Shater, ele é idiota, ele não tem uso nenhum. Eu fiz em, tipo, um dia. E foi a coisa que mais, assim, me deu exposição, foi o Migo Shater. Tipo, é triste, assim, sabe? Você vê que as coisas sérias, elas não são, digamos, populares. Mas aí você faz uma besteira tipo o Migo Shater, sai no jornal, te chamam para dar entrevista. Olha, é bizarro. É bizarro como coisas inúteis são pop. Acaba que hoje são essas coisas que fazem sucesso, né? Então, infelizmente, acaba que talvez as coisas mais bobas que tenham sucesso hoje, não sei se o pessoal não tá com preguiça de pensar e gosta só de ficar dando risada porque tá difícil para todo mundo, sei lá. Mas o Migo Shater é bem interessante. A gente vai deixar o link aqui do site do Aurélio, né? Ele documentou tudo lá, tem a história dele, tem os projetos, e dá para divertir bastante. Tem vários projetos, Migo Shater, Angry Painter, o Subwaiter, e por aí a gente vai. Só besteirada. Mas é interessante, dá para dar boas risadas lá. Bom, pessoal, infelizmente, né, a gente chegou ao final do nosso bate-papo, mas antes, para não perder o costume, a gente vai para o top 5. Não sei se o Aurélio está preparado para responder aí o top 5 dele ou não, mas vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui. Ah, maravilha. Então vamos... A gente já falou bastante de livro durante o episódio, então para mudar um pouquinho, vamos falar um pouco... Começar com música. Qual que seria aí o seu top 5 de música? Cara, música para mim é algo assim muito forte. Eu já tive banda, né, na adolescência. Eu gosto muito de punk rock. Punk rock, hardcore, para mim, né, é meu gênero. Toda a filosofia do faça você mesmo também, né, eu acho que já vem desde... Já vem desde dessa época de adolescência, de montar uma banda e tal. Então, isso eu acabei puxando para a informática também. Então, o meu mundo musical é basicamente punk rock hardcore. Eu gosto muito desde dos Ramones lá, né? Que vem desde a década de 70. Gosto muito, muito das bandas da Fat Wreck, da Epitaph, que ali pela década de 90... bombaram, né, toda aquela galera, Bad Religion, Face to Face, Legwagon, No Fun at All, NoFX, Ten Foot Pole, The Vandals, toda essa galera. Meu gosto musical, ele meio que parou ali, né, no final da década de 90, foi bem a época que a gente tinha banda, então eu acho que acabou ficando. De coisas mais novas, eu curti o Linkin Park, eu acho massa, System of a Down, que saindo um pouquinho do punk rock hardcore. E tem uma banda que eu gosto, assim, que pouca gente conhece, mas eu gosto, uma das minhas preferidas mesmo é o Toy Dolls, que é de uma banda inglesa, punk também, mas é puxando mais pra piada, assim. O cara canta com uma voz bem fininha, bem bota uns efeitos sonoros no meio das músicas, é uma palhaçada, eu me divirto muito ouvindo Toy Dolls. Bandas nacionais, gostava muito do Raimundos, achava muito legal, antes de sair o vocalista, né, pré-saída dele, acho o Raimundos muito legal. O Traje a Rigor, gosto bastante. Matanza, acho uma banda muito interessante. E aqui do Sul, uma banda que pouca gente conhece, mas que acho muito, muito massa, é o Tequila Baby, que até o Rudá citou na entrevista dele, que a gente ouvia na Conectiva. Enfim, cara, música pra mim gosto muito, gosto de muitas, muitas bandas, eu ouço música direto, mas são todas bitoladas aí no punk rock hardcore, e às vezes um pouquinho de metal, um Iron Maiden também de vez em quando é bom. Eu tô aproveitando deixar uma dica, quem quiser ouvir umas bandas diferentes, na Argentina ali tem o Ataque 77, é muito boa a banda, no Chile tem Los Mox, é muito boa também. Na Alemanha tem o Die Ärzte, que é excelente, excelente. É como se fosse um capital inicial, assim, da Alemanha. Gosto de línguas, né? Então, eu ouço muito essas bandas para aprender. Alemão e espanhol, eu tô tentando aprender. Então, para mim é legal ouvir as bandas. O inglês eu aprendi assim, né? ouvindo músicas. Então, tentando aplicar essa mesma tática. Mas enfim, o top 5 virou top 50, né? Desculpa. Sim, sem problema. Bom, mudando um pouco. Bom, vou deixar o livro, né, por último, mas que seja suspense saber uma pessoa que escreveu o livro, quais são os livros que ela gosta. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre filmes. O que que te chama a atenção aí no mundo dos filmes? Filmes. Cara, eu gosto muito do documentário, eu assisto muito, gosto, mesmo aqueles que são bagaceira, tipo o Zeitgeist, aquelas coisas meio místicas e tal, mas eu gosto muito de documentário. Ficção científica, filme de espaço, tem uma navinha, tem um planeta, o cara foi, eu tô assistindo. E terror. Meu gosto para filme é bem bagaceiro mesmo, é terror e ficção científica. Qualquer filme nesses gêneros eu tô vendo. Ou documentário, uma coisa mais séria, documentário. Para citar filme específico, para mim é difícil, porque, novamente, a minha memória é bem ruim mesmo. Eu esqueço. Os filmes eu vejo, esqueço, eu posso ver o mesmo filme dali um mês e vou achar que eu nunca vi ele. É bem bizarro, então eu fico mais nos gêneros mesmo. Bom, Chegando então no, nos livros, né? Fizemos um pouco de suspense aí. O que que te chama atenção em termos de livro? É mais livro técnico? Você gosta de algo que foge um pouco de técnico? Diz aí pra gente. Cara, eu acho que eu vou decepcionar nessa resposta. Eu não leio livro. Eu nunca tive o costume de ler livro. Até hoje não tenho. E é meio bizarro, né? Eu faço livro, mas eu não curto assim a mídia, o livro, assim. Não adianta, eu não curto. Eu leio muito na internet. Assino vários RSS de vários sites. Eu pesquiso muito no Google, tipo, tô lendo muito todo dia, o dia inteiro. Mas livro, livro mesmo, de sentar e ficar horas em cima de um livro, puxa, eu não sei. Eu nunca gostei muito, não. Mas isso aí vale, cara. Então, tipo assim, leitura é leitura, né? Então, em termos de coisas que você lê online, você tem um top 5? O que é que você não pode Olha, sobreviver sem ler um dia, assim? eu acompanho notícias, né? Eu acompanho notícias da Apple, do Android e do Windows, para não me desconectar do que está acontecendo, né? Então, leio basicamente só as headlines ali, os títulos, né? E o que me interessa eu entro. Acompanho pessoas, então tem alguns programadores que eu admiro e eu acompanho o blog deles, o Coding Horror, né, do Jeff Atwood. Eu acho muito massa os artigos que ele escreve. Tem aquele, o PPK, um JavaScript, esqueci o nome do cara, mas ele escreveu livro já também de JavaScript, mas o blog dele é legal, sobre tecnologias web e compatibilidade entre navegadores. Então eu gosto de ler para me manter atualizado. Eu gosto bastante de tecnologias web, então para me manter atualizado nesse assunto. É tudo é coisa nerd, tá? Eu não sigo nada assim mais genérico de outros assuntos. Eu fico mais na parte técnica mesmo. Mas, pô, cara, olha, foi assim um prazer enorme bater esse papo contigo e você foi super gentil em responder todas as nossas perguntas. Então tem que agradecer a sua paciência e essa boa vontade sua de responder todas as nossas perguntas. Muitas delas talvez não tão técnicas, mas que eu achei assim. Eu sempre tive curiosidade. Então tô tendo aquele momento meio de fanboy assim de poder te perguntar umas coisas que tem alguns anos que eu queria perguntar. Então, não, e tipo assim, tem muito mais coisas que eu queria te perguntar e então vou fazer até o seguinte, o pessoal que acompanhou os dois episódios, se eles quiserem, de repente, bota um comentário aí para ver se a gente tem que trazer o Aurélio de volta por exemplo, para responder como é que foi que se descobriu que o seu nome não tinha acento depois de 33 anos, eu queria saber. Ai, meu Deus. É, eu tenho É certeza que isso é bizarro, né? história para um episódio, né, inteiro. E o fato também, né, as coisas mais atuais, assim, é que você está dando um curso de. Eu não sei de que é, mas você está dando aula em São Paulo. Eu sei disso, que eu vi no Twitter você falando alguma coisa. Então, Isso. a Semana curiosidade, passada assim. É, a fiz os curiosidade está me cursos. matando, cara. Vou saber o que é que ele está fazendo. O pessoal vai enjoar, tá louco. Mas valeu, mas olha, tudo isso para dizer que foi um prazer enorme. Eu tenho certeza que eu tô falando por mim e pelo Eliezer também. É um prazer enorme em finalmente ter essa oportunidade de conversar contigo. E realmente valeu a pena. Você é tudo que eu imaginei e mais ainda. Então, obrigado. Puxa, Foi um muito prazer obrigado. enorme. Nossa, eu que agradeço. Eu fico muito agradecido da oportunidade. Gostei bastante do nosso bate-papo aí. Foi massa mesmo relembrar algumas coisas. Queria agradecer também, principalmente pelos livros que, como eu disse, já me ajudou bastante e o bate-papo foi sensacional, igual o Og falou, foi o que eu esperava e mais um monte. E também tem várias outras coisas, mas isso aí vai ficar para uma próxima, espero que seja breve. Obrigado, Aurélio. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Até mais. Até mais, valeu. Falou.